quase não revela outra luz nas estrelas. Não vi mais viela, o relevo, favela. Condomínio nivela, cala, gela. Gentrificação e quem fica são os ficos, e a edificação e quem fica são. Ainda sob a passarela, sobra da sequela, onde a cara da tutela se borra.